E a palavra do Senhor no livro dos Salmos, Salmo 118. Todos de pés, vamos abrir a palavra do Senhor. Salmo 118. Quem trouxe o livro, apresente-o, por favor. Quem trouxe o livro, glória a Deus. Diga comigo, eu amo este livro, porque ele é incomparável, ele é insubstituível, ele é eterno, ele é o caráter de Deus, ele é a revelação completa de Deus para os homens. Diga comigo, eu amo este livro, porque ele é diferente de todos os demais livros. Digo, os demais livros, eu os leio. Este livro lê a minha vida. Esta é a diferença. Aleluia. Vamos ler o Salmo 118, versículo 24. Este é o dia que fez o Senhor. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Toda a igreja, de forma uníssona, lerá por duas vezes este versículo. Vamos lá. Um, dois, três. Ficou bonito. Três, dois, um. Amém. Tome assento com a Bíblia aberta. Aí onde nós lemos. Amados e queridos irmãos, eu adiantei uma informação a vocês aqui, dizendo que por uns dois ou três dias, eu senti o testemunho do Espírito de Deus com o meu espírito, avivando este versículo no meu coração. E eu revelo aqui um segredo espiritual, uma intimidade de Deus para comigo, e se Deus me permite dizer, uma intimidade minha para com Deus. Porque todo crente em plena comunhão com Deus sabe o que significa isto. Conhece muito bem o significado desta palavra, intimidade com Deus. De forma que quando o Espírito do Senhor começa a testemunhar frequentemente com o meu espírito sobre algo, eu começo a entender que o Senhor está chamando a minha atenção para aquela determinada coisa. Está querendo me ensinar, me avisar, me alertar, me abençoar, me proteger. Alguma coisa ele estar ou estará fazendo. Porque Deus não faz nada sem propósito. Sem propósito. E o Senhor avivou este versículo ao meu coração. De forma que começando com esta terça-feira, e creio que se o Senhor permitir, por mais duas, três, ou possivelmente, até quatro terça-feiras, nós vamos discorrer em uma mensagem, uma série de mensagens bíblicas, com base neste versículo. A mensagem será intitulada exatamente assim: Como aproveitar bem todos os dias. Como aproveitar bem todos os dias. Por que todos os dias? Sabendo nós que existe o dia da alegria e o dia da tristeza. Existe o dia do nascimento e existe o dia da morte. Existe o dia que você sai feliz da concessionária com o carro zero quilômetro e existe o dia que você reconhece que houve perda total através do acidente e perdeu o carro completo. Existe dia de celebrações e dia de muitos choros, dia de muita paz. É dia de muita inquietude, dia de muito conforto, é dias de muitos desconfortos, dias de muita saúde, e o dia que o médico chama o membro da família à parte, sim, lamentavelmente, tenho que lhe dizer, leve o seu familiar para casa e espere o momento do falecimento. Logo, todos esses são dias inevitáveis no nosso existencial. Disto nós já sabemos. O que muitos de nós não sabemos é como aproveitar bem todos esses dias, quaisquer que seja a natureza de um desses dias. E a palavra do Senhor está dizendo assim: este é o dia que fez o Senhor, alegremo-nos e regozijemo-nos nele. Aleluia. Então, em primeiro plano, e no início desta série, eu digo aos santos de Deus que hoje nós vamos localizar o fundamento para tudo que vamos meditar durante esta série. Hoje nós vamos nos deter neste versículo para nós encontrarmos o alicerce para a continuidade de tudo que vamos estudar na Bíblia. Portanto, eu quero lhe dizer, multiplique a sua atenção, aguce o seu ouvido interno, porque se você compreender bem, hoje à noite, este início, você terá uma base bíblica para compreender toda a continuidade. Se você não entender o início, possa ser que tenha dificuldade para compreender a continuidade e, quem sabe, a conclusão das verdades bíblicas que vamos considerar aqui. A palavra está dizendo: este é o dia que fez o Senhor. Alegremo-nos, regozijemo-nos e alegremos nele. Quero chamar a vossa atenção para três palavras neste versículo. Quantas palavras vamos salientar? Quantas? Então, se você tem aí um lápis, uma lapiseira, um pincel, um marca-texto, use-o agora. Se não tem, para a próxima terça-feira, traga aí o nome de Jesus, um desses materiais, ou um pincel, ou... E eu aconselho que vocês façam isto acompanhando de um lenço. Traga um lenço também. Pastor, o que é que eu vou fazer com o lenço? O marca-texto eu já sei para que é. E o lenço? É para escrever no lenço? Não. É para enxugar as lágrimas de alegria, de compreensão e de quebrantamento. Porque se você é acostumado a assistir culto, aonde não há necessidade de usar o lenço, eu peço que você interceda por esta igreja e passe a revisar este culto. Culto gostoso, culto eficaz, culto bíblico, culto marcado pela presença do dono da igreja, você tem que usar o lenço. Aleluia! Aleluia! Dê uma olhadinha para o irmão, sem tocar nele, pergunte: trouxe o lenço? Aleluia! Então, vamos a três palavras. Aí, neste Salmo 118, no versículo 24. Primeira palavra, fez, do verbo fazer. Este é o dia que fez o Senhor. Repitam, portanto, amados, a primeira palavra que estamos enfatizando. Fez. Amados e queridos irmãos, como sabeis, a Bíblia hoje tem múltiplas e diferentes traduções. Toda a Bíblia é inspirada e é a palavra de Deus. Agora, as questões de traduções, nós precisamos tomar cuidado. Eu sempre aconselhei aos irmãos a ler e estudarem a Bíblia usando mais de uma tradução bíblica. Você pode até encontrar alguma dificuldade em alguma tradução. Não é um erro na Bíblia. Pode ser que você encontre alguma situação gráfica ou um problema de tradução. Com isto eu quero lhe dizer que existem traduções bíblicas cuja linguagem revela mais peso de expressões, aclareia mais a revelação bíblica, porque são traduções bíblicas mais aproximadas dos originais bíblicos, ou seja, do grego, do hebraico, e como vocês sabem, a Bíblia contém alguns versículos em aramaico, são as três línguas originais da Bíblia. Esta questão de tradução é muito séria. Para aqueles que não sabem, outros sabem muito mais do que eu, porque nesse sentido eu sei pouquíssimo. A língua inglesa, por exemplo, do inglês, existem palavras no inglês que você não encontra palavras, vocábulos no português para explicar aquela palavra. Você tem que encontrar uma palavra aproximada. Para traduzir é muito sério. Você vai buscar uma palavra aproximada. De forma que quando João Ferreira de Almeida começou a traduzir a Bíblia para a língua portuguesa, tem um versículo na Bíblia que ele encontrou a maior dificuldade para traduzi-lo. E ele pediu a orientação de Deus e usou, me dê mais grave, por favor, usou a expressão que aproximava ao máximo do original. É lar, nar, carta, primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, lá pelos versículos 51 e 52, que diz assim: eis que vos digo um mistério, nem todos morreremos, mas seremos ressuscitados no abrir e fechar de olhos, no piscar, no abrir e fechar de olhos. João Ferreira não encontrou uma palavra na língua portuguesa que expressasse rapidez, mas rapidez, rapidez, para explicar o que é rapidez no grego. E ele pediu orientação de Deus, e a palavra que mais expressou rapidez foi piscar, abrir e fechar de olhos. Então, por isso, nós encontramos no abrir e fechar de olhos. E eu lhes disse isto para dizer-lhes que uma boa tradução da Bíblia, chamada de versão internacional do grego, este versículo 24, ele está escrito assim: este é o dia em que agiu o Senhor, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Por um acaso, temos alguém aqui usando esta tradução? Este é o dia que o Senhor agiu. Boa tradução. Quem tem também uma tradução que diz agiu? A sua também? De forma que, na tradução internacional, diz: este é o dia em que agiu o Senhor. Eu gostaria de ouvir a igreja dizendo comigo desta forma. Digamos assim: este é o dia em que agiu o Senhor. Alegremos-nos e regozijemo-nos nele. Ora, ora, ora, ora, ora, minha santa, se este é o dia em que agiu o Senhor, e o Senhor age em todos os dias, nenhum dia passa despercebido diante do Senhor, então todos os dias da sua vida, e em todos os dias da sua vida, haverá um agir de Deus. Seja um agir saudável, agradável, saboroso, suave, ou um agir amargo, doloroso, dolorido, apertado, mas o Senhor age. Pegue na mão do seu irmão agora, para ajudá-lo a memorizar mais esta verdade, e diga para ele: querido, Deus age em todos os dias. Logo, não há e nunca haverá um dia no céu existencial em que Deus não esteja agindo. Deus age todos os dias. Quantos podem adorar a Deus? Este é o dia que agiu o Senhor. E está correto? A nossa tradução diz: este é o dia que fez o Senhor. Ninguém pode fazer sem agir. Para fazer, deve haver ação. Para fazer, tem que agir. Então percebam que não há contradição. Segunda palavra que quero que vocês destaquem neste riquíssimo versículo. Vou lê-lo todo. Este é o dia que fez o Senhor. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Segunda palavra, este, aleluia, Quantos querem repetir esta segunda palavra? Este. Aleluia. Aí está, irmãos. Aqui diz, este é o dia que fez o Senhor. Olhe bem para o pastor Gilmar. Esta palavra, este, ou este é o dia, inclui todos os dias. A Bíblia não está dizendo um dia que Deus fez, um dia que Deus agiu, um dia que Deus manifestou-se. A Bíblia está dizendo, este é o dia que fez o Senhor. Esta palavra, este, significa todos os dias. Aleluia! Todos os dias, irmãos, significa vou começar a lhe ajudar. Significa o dia do seu nascimento, como vai significar também o dia da sua morte e da minha. Este dia significa o dia que a gente recebe um presente de Natal, como representa também o dia que nós temos que pagar imposto, o dia ruim. Aleluia. Este também é o dia que fez o Senhor. Este dia pode representar o dia que você desce os degraus da maternidade, segurando o braço da esposa e ela segurando o bebê. E ambos descem sorridentes e felizes. Mas este dia também é aquele dia que a mamãe vai deixar a criança na escola pelo primeiro dia e ela fica lá de olho grandão chorando, querendo ficar junto com a criança na escola. Este também é o dia que fez o Senhor. Quantos entendem que o Senhor fez todos os dias? Aleluia! Aleluia! Aleluia! Este é o dia que fez o Senhor. Amados, percebam bem o que esta palavra está dizendo. Este é o dia, são todos os dias que agiu o Senhor. Logo, o Senhor age todos os dias. Será que foi por isso que Jesus fez uma revelação clássica e falou mais do que do dia? Falou das horas do dia inteiro e disse assim, o meu Pai trabalha até agora. Aleluia! Levante a mão comigo. Diga comigo. Deus age em todos os dias. Deus trabalha todos os dias. Pegue na mão do seu irmão. Diga assim, amado, se você é igual ao pastor Gilmar, que não tira férias, repare a sua vida. Antes que seja tarde demais. Porque você não é Deus. Mas saiba de uma coisa. Deus não para. Ele não dorme nem dormitará. O guarda de Israel. Jesus disse, o meu Pai trabalha até agora. Isaías disse assim, quem já ouviu desde a antiguidade um Deus semelhante a ti que trabalha a favor daqueles que em ti esperam. Aleluia! Olhe para o meu rosto, pois eu tenho uma boa notícia para você. Você trabalhou o dia inteiro, estudou o dia inteiro, já deve estar aqui exausto. Daqui a pouco você vai para casa e vai dormir. Todavia, o teu Deus vai continuar agindo. Vai continuar trabalhando. Pastor, mas tem muita gente boa aí, também trabalhando. Vão ficar aí acordados, médicos, vigilantes, outros dando plantão. Mas quando saírem de lá, eles vão dormir. Porque dormir não é uma questão social. Dormir é uma necessidade orgânica. Vão dormir. E quando eles pararem para dormir, Deus vai continuar acordado, acordado, acordado. Este é o dia que fez o Senhor. Ele trabalha e age em todos os dias. Quantos se alegram com isto? Aleluia. Terceira palavra que nós vamos circular. Qual foi a primeira? Segunda? Este é o dia. Terceira? Para a vossa alegria. Diga-se comigo. Quem conhece o Cristo ressuscitado e está relacionado com Ele, tem a fonte da vida, a alegria da vida. Diga aí, ninguém roubará esta alegria. Sabe o que significa ninguém? Ninguém significa nem a certidão de óbito roubará a vossa alegria. Ninguém significa nem a notícia do desemprego roubará a vossa alegria. Ninguém significa nem a notícia de que tem que amputar um pedaço do corpo. Terceira palavra, nele. Diga comigo, qual é a terceira palavra? Em uma outra tradução bíblica diz, alegremo-nos, regozijemo-nos neste dia. Em outra, como essa que eu estou usando, diz, alegremo-nos e regozijemo-nos nele. Qual é a terceira palavra? O que significa nele? A Bíblia está dizendo, alegre-se neste dia. Aleluia! A Bíblia não está dizendo, alegre-se após este dia. A Bíblia não está dizendo, espere terminar este dia para ver se vale a pena alegrar-se. A Bíblia não está dizendo, espere terminar para ver como é que vai terminar. Aí você vai ver se alegra-se. A Bíblia diz, este é o dia em que Deus agiu. Eu estou parafraseando. Portanto, alegre-se neste dia. Quantos entenderam isso? Aleluia. A Bíblia não está dizendo, alegre-se no dia da convocação para o grande emprego. Só isto. A Bíblia não está dizendo, alegre-se no dia que você recebeu o comunicado de que passou em todas as etapas da faculdade federal. Pode alegrar-se, mas a Bíblia está dizendo, no dia da dor, é o dia que fez o Senhor, alegre-se neste dia. Quantos entenderam isto? Este é o dia em que Deus agiu. Alegre-se nele. O nosso problema, queridos irmãos, é que nós estamos sempre querendo deixar a coisa do nosso jeito. Nós estamos sempre querendo acoplar as coisas ao nosso jeito. Nós estamos sempre querendo convergir as coisas segundo o nosso ponto de vista, nossas preferências, nossos sabores, nossas escolhas. Aí a gente diz assim, neste dia não, eu vou esperar o de amanhã. Aí diz assim, não, neste dia não, eu vou ver como é que fica depois de amanhã. Aí diz, não, neste dia não, isso não é de bom senso. Isso não é de quem tem sensibilidade. Isso não é de quem tem responsabilidade. Nós vamos chegar lá. A Bíblia que tem razão. E o Deus criador de todos os dias e que age em todos os dias, diz, este é o dia que fez o Senhor. Alegremo-nos nele. Quantos entendem isto? E com muita dependência de Deus, recebe a revelação bíblica. Levante a sua mão. Levante a sua mão. Faça uma oração agora, Deus. Ore a Deus neste momento. Aleluia. Aleluia. Aleluia. Este é o dia que fez o Senhor. Você quer compreender melhor este dia? Pergunte para o apóstolo Paulo, que ele responde. Quem? Paulo. Por que Paulo? Por que Paulo? Pergunte para ele. Olhe para cá. Qual seria o seu comportamento? Qual seria o meu também? Sair para pregar, sair para implantar igreja, sair para fazer a obra missionária e parar na cadeia, ver o sol nascendo quadrado, sai para pregar, debaixo de jejum e de oração, sai para implantar a igreja, termina o dia na cadeia. Se fosse só preso, como alguns presos que, seja por influência política, ou porque tem formação superior, tem celas específicas para ele, ainda seria, digamos, mais ou menos. Mas, acorrentados ao tronco, cada movimento que Paulo fazia, as correntes e algemas feriam suas mãos e feriam seus pés, e o sangue começava a descer. Pelo que eles fizeram, eu entendo que Paulo diz assim: Silas, senhor, Silas, senhor, Silas, está pronto? Pronto para quê? Vamos lá? Para onde? Nós estamos presos. Preso o quê, meu filho? Este é o dia que fez o Senhor. Vamos começar a cantar! Vamos começar a cantar! Aleluia! Este é o dia que fez o Senhor. Alegremos-nos e regozijemos nele. Em que? Neste dia, seja ele bom e ruim. Pastor, eu não consigo absorver isto. Então, eu vou chamar alguém para lhe dar mais uma ajuda. Davi, aleluia, Davi estava perseguido até pelo próprio filho, que rebelou-se contra ele, numa angústia, num gemido pelo deserto. Ele abre a voz: quer saber de uma coisa? Satanás não criou nada, ele não criou nada, ele não fez sol, não fez lua, não fez tarde, não fez manhã. O Pentateuco diz que foi Deus que fez manhã, tarde, sol, lua. Então, quer saber de uma coisa? Este é o dia que fez o Senhor. Alegremos-nos e regozijemos-nos nele. Alegre-se também no dia da adversidade. Pastor, me ajude mais. Eu não, porque eu sou fraquinho, igual você. Mas eu vou chamar mais um que vai lhe ajudar. Você pode achar que ele não ajuda, mas ajuda. Ele mudou de atitude. Jonas. Aprontou, resistiu. Insistiu com as teses dele. E foi lançado no fundo do mar e tragado por uma baleia. No ventre da baleia, ele começa a orar e diz: ó Deus Altíssimo, lançado fui até as profundezas da terra e desci até as profundezas do abismo. Quem me dera voltar à tua presença. Ele estava dizendo: este é o dia de orar, este é o dia de clamar, este é o dia de pedir socorro, este é o dia. Adore a Deus. Adore a Deus. Adore a Deus. Pastor, o senhor pode me ajudar mais? Então vamos chamar logo três de uma vez. Três de uma vez. Eu chamo o primeiro, você chama os outros dois. Sadraque! Chegue aqui! Aleluia! Ou vocês adoram a imagem que eu preparei, ou vocês serão lançados na fornalha ardente. Fique sabendo que nós não adoramos ao teu Deus. E se o nosso Deus quiser, ele nos livrará. Se não quiser, deixa com ele. Deixa com ele, se ele não quiser. E você já sabe do resultado. O rei ficou alucinado. Não foram três que nós lançamos? Claro que foi. Foram três. Eu vejo quatro. Que quatro, rei? E o quarto lá está vestido de branco e tem a posição, a face de filhos de Deus. Este é o dia. Sabe por que este é o dia que fez o Senhor? Porque se ele quiser que você vá para a fornalha, é porque ele vai estar com você na fornalha. Aleluia. Pegue na mão do seu irmão agora. Diga, descansa, filho de Deus. Fique em paz, filho de Deus. Se o Senhor não te livrar da fornalha, é porque ele vai estar contigo na fornalha. Aleluia. Diga, fique em paz, irmão. Se o Senhor não te livrar da fornalha, é porque ele vai transformar a fornalha em ar-condicionado. Dá! Este é o dia que fez o Senhor. Alegremos-nos e regozijemos-nos nele. Aleluia! Aleluia! Aleluia! Pastor Gilmar, tudo isso eu entendo, mas eu não estou preparado para viver alegremente o dia da adversidade. Mas você vai aprender a viver ele agora. Então entenda uma coisa. Sabe como é que você aprende a aproveitar todos os dias da sua vida? Quando você souber desta primeira verdade. O ontem não existe mais para você. Diga para o seu irmão. Quando você aprender que o ontem não lhe pertence mais. Não solte a mão dele e diga. E quando você aprender também que o amanhã não lhe pertence, você vai aprender a viver o dia de hoje. Você vai aprender. Ulebai. Ulebassiriandarabanai. Você vai aprender a viver o dia de hoje. Você está querendo chamar o ontem para hoje. Você está querendo pegar o amanhã antecipadamente. Por isso que você vive deprimido, angustiado, arrasado, sobrecarregado. O Senhor está dizendo, eu fiz para você este dia. O dia de hoje. Viva o dia de hoje. Aleluia. Aleluia. Abençoe o seu irmão. Pegue na mão dela e diga assim. Está aproveitando bem o dia de hoje? Vai, pega na mão dela aí. Aleluia. Pegue na mão dela assim. Diga assim. Já sorriu hoje? Já riu hoje? Se você perceber, desconfiando, diga assim. Aproveita o dia de hoje. Aproveite o dia de hoje. Quando você souber que o ontem não lhe pertence mais e o amanhã é incerto, você vai entender, eu tenho apenas um dia, este dia que fez o Senhor. Vou me alegrar nele. Vou aproveitar ao máximo este dia. Aleluia. Aleluia, aleluia. Você só tem um dia para agir, o dia de hoje. E amanhã, espere chegar o amanhã. Aleluia. Levante a mãozinha comigo, só serve mão santa. Levante a mãozinha comigo. Aleluia, aleluia. Vai inclinando a mão assim, até sentir que tocou numa mão humana. Toque com respeito na mão de quem está perto de você e diga para ele, você só tem um dia, o dia de hoje. Aproveite bem este dia. Diga, quem quer aproveitar bem o dia, começa o dia com o dono do dia. E depois que a gente começa o dia com o dono do dia, aí aquele que em nós começou um bom dia há de aperfeiçoar. Adore a Deus. Adore a Deus. Adore a Deus. Oh, adore-o com liberdade. Adore-o com liberdade. Aleluia. Aleluia. Não adianta, minha irmã. Não adianta, meu irmão. O dia de ontem não vai mais voltar por causa de você. Não adianta. O dia de ontem não vai voltar por causa de você. Não adianta, minha irmã. Não adianta, meu irmão. O dia de amanhã não será adiantado por causa de você. Ele é o dono do dia. É Ele quem faz o dia. Aleluia. Aleluia. Agora que você já entendeu tudo isto, eu quero chamar a sua atenção para mais algumas verdades bíblicas neste sentido. Este é o dia em que o Senhor agiu. Alegremos-nos e regozijemos-nos nele. Pastor Gilmar, diante de um mundo como este que nós vivemos, mundo de tragédias, mundo de hospitais cheios, penitenciárias hiperlotadas, trabalhadores mal pagos, desempregos aos muitos, o senhor não acha que é de bom senso a gente alegrar-se só no dia bom? Assim pensa o homem natural, o homem que não conhece a Deus. Mas o homem que conhece a Deus, ele consegue sentir felicidade e alegria nos dias adversos, nos dias de intempéries, nos dias de choros e de tempestades. Abra a Bíblia comigo. Na segunda epístola aos Coríntios, capítulo 6, versículo 10. Quando eu leio isso aqui, eu fico em pedaços. Segundo aos Coríntios 6 e 10. Diz assim: como contristados, mas sempre alegres. Como pobres, mas enriquecendo a muitos. Como nada tendo e possuindo tudo. Este é o dia que fez o Senhor. Aleluia! Quem encontrou a referência que eu li? Como entristecidos, mas sempre alegres. Como pobres, mas enriquecendo a muitos. Como nada tendo, mas possuindo a tudo. Sabe por que isto acontece? Eu vou lhe explicar este mistério, este princípio. Porque que todos os dias podem ser bem vividos pelos cristãos. Olhe para a minha aliança. Olhe. Sabe por que todos os dias, indistintamente, podem ser vividos bem pelo cristão? Porque o cristão, ele está relacionado com Jesus Cristo, a fonte da vida e da verdadeira alegria. O cristão está relacionado não só com 25 de dezembro. O cristão está relacionado não só com o Dia Nacional de Ações de Graças. O cristão está relacionado não só com o dia do 13º salário, do recebimento. O cristão está relacionado com Cristo, o autor da vida e da fonte da vida. Vocês podem repetir isto? Repitam com as palavras próprias. O cristão está relacionado com Cristo, o Criador de todos os dias, o autor da vida, a fonte da vida. Eu vou mostrar para vocês que isto é assim. Primeiro eu quero que vocês leiam comigo João 16 e 22. Qual foi a referência que eu anunciei? João 16, 22. Eu vou chamar isso aqui de o dia. João 16, 22. Assim também vós, agora na verdade, tendes tristeza, mas outra vez vos verei, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém vula tirará. Olhe para cá. Jesus diz assim: esta noite o pastor será preso, as ovelhas serão dispersas, o filho do homem será entregue na mão dos homens e o matarão. Ele disse: esta noite vocês ficarão tristes, vocês chorarão. Mas ele diz: mas depois eu vou me ressuscitar. Vocês me verão ressuscitados. Vos alegrareis novamente. E ninguém rouba por causa do câncer. Roubará a vossa alegria. Ninguém significa nem Lúcifer roubará a vossa alegria. Quantos creem nisto? Quantos creem nisto? Nós somos humanos. Dói. A gente treme. Chora. Fecha tudo. A tireoide parece que não funciona direito. Parece que não tem mais iodo. Tranca tudo. O cérebro parece que não está sendo oxigenado. E a gente vai ficando tonto e caindo. É verdade. Mas lá no fundo, lá no fundo, há um gozo, há uma alegria, há uma certeza de que o Senhor está vendo aquele dia, o que está acontecendo naquele dia. Quantos entendem isto? Este é o dia que fez o Senhor. Alegremos-nos e regozijemos-nos nele. A maioria sabe aqui que eu perdi um carro novo, caro. Quantos lembram disso? Perdi. Viajando para Uberaba. Terminei de pregar sexta-feira em Vitória, Espírito Santo. Desembarquei aqui, não tinha voo para ir a Uberaba pregar na igreja quadrangular. Chamei minha esposa. Peguei o José Carlos para nos auxiliar. Carro novo. Não eram quatro, eram cinco pneus novos. O Distep não tinha sido rodado nenhuma vez. Saí. Só me lembro do momento que comecei a dançar. Acabou o teto, acabou a frente, acabou a traseira. Quebrou o volante, quebrou o painel todo. Quebrou os bancos. Quebraram-se os bancos. Todos os vidros. E o tanque estava cheio. E o meu receio naquele momento era que se pegasse fogo, se estourasse. Acabou! Só fiquei gritando Jesus. E eu não quero que ela volte a sofrer. Mas eu vi a hora que ela foi apagando. Indo embora, eu estendi as mãos e disse: Senhor, agora não. E o Senhor a trouxe de volta. Veio a ambulância, nos levou. Logo apareceram irmãos que me conheceram, levaram-nos para o hospital lá perto. Radiografia, toda parte. Depois de tudo, chamei um guincho, buscar o carro. Localizei um hotel. E ela estava lá, que ela tem uma tremenda experiência com Deus. Cada um de nós temos. E eu me lembro que eu sentei na cama, orei e disse: Senhor, obrigado por estarmos vivos. Eu não vi porque eu estava dormindo. Ela disse que ficou admirada pelo tanto que eu roncava. Ela disse que... que ela ficava de sentinela lá, me olhando, e eu roncando. Não pense que eu sou blindado. Sou fraquinho igual você. Aprove a Deus me dar tanta graça naquele dia. Acabou! Ferro velho. Eu só sei de uma coisa. Depois é que eu fui percebendo. Que depois disso, veio mais de um carro. Depois que eu fui percebendo. Que veio mais de um. Veio um, veio outro, veio outro. Não, não vou mais contar, senão... Aí veio outro. Aí me aparece um irmão que sempre vem aqui na igreja, que eu conheço há um bom tempo, querido amigo. Eu disse, pastor, eu tenho um carro que quero lhe vender. Meu irmão, pelo amor de Deus. Um já foi embora, agora que eu comprei esse aí. É nada, é um carro para lhe dar. Irmão, não quero saber de carro. Ele disse, pastor, este carro, eu recebi ele em conta. Mas eu não quero. Ele disse, olha, o senhor não vai ter carnê. Disse, mas eu não quero. Ele disse, o negócio é o seguinte, só daqui a 14 meses que o senhor vai pagar a primeira prestação e depois disso vai ficar faltando somente talvez umas 10. Aí eu digo, não, espera aí. Que negócio é esse? Eu não estou lhe falando. A pessoa me devia, eu peguei. O senhor me paga só o ajo? Não, não quero. Mas o ajo é pouco, eu divido em 3 vezes. Não, não quero. 90 dias para a primeira parcela do ajo. 120 na outra. O carnê fica comigo para pagar. Setembro de 2008. Isso já tem uns 8 meses atrás. É que eu lhe dou esse carnê só com aqueles fotos. E essas 14 que vão ficar pagando. É sua, o senhor está lucrando. Então me dá. É o carro que a Kézia tem. Este é o dia que fez o Senhor. Alegremos-nos e regozijemos-nos nele. Aleluia. Aleluia. Depois do dia, 3 dias depois que esse carro foi embora, eu estava pregando em algum lugar do Brasil. Eu nunca levei uma foto dele. Eu nunca falei em púlpito nenhum que eu tinha sido acidentado, porque eu não creio nisto. Eu não falei para ninguém que perdi carro. Eu não levei foto para ninguém. Ninguém tomou conhecimento. Eu disse, amém. E hoje tem mais de um. Este é o Senhor que age em todos os dias. Quantos estão entendendo? Este é o dia que fez o Senhor. Aleluia. Alegremos-nos e regozijemos-nos nele. Sabe por quê? Você ainda não conseguiu crescer neste sentido? Porque você não está obedecendo à orientação de Jesus. Só por isso, se você quiser começar a obedecer hoje, nunca mais haverá dia em que você não tire proveito dele. Qual é a orientação dele, pastor Gilmar? Vamos para Mateus, capítulo 6, versículos 33 e 34. Último versículo que vamos ler nesta introdução, porque hoje foi só introdução. Qual foi a referência que eu anunciei? 6, 33, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Ai! O nosso problema, irmão, é que nós ainda não terminamos de levar o talher com um pedaço da picanha na boca e já estão perguntando, e amanhã, Senhor, vai ter picanha de novo? O nosso problema, irmãos, é que nós ainda não tiramos o sapato do pé e estamos pensando, e quando acabar? Não andais inquietos, basta cada dia o seu mal. Deixe que o dia de amanhã cuide dele. O Senhor está dizendo, hoje eu cuido de vocês. Fique em mim, este é o dia que fez o Senhor. Não andeis ansiosos, basta cada dia o seu mal. Na próxima terça-feira, nós vamos saber como vencer nos dias de ansiedade. Fique de pé. Aleluia. Aleluia. Aleluia. Aleluia, desculpem. Quantos querem colocar a fé em ação? Eu não estou dizendo que você não tem coração, não tem sangue, não tem emoções. Não estou dizendo que você não pode chorar, não pode gemer, não pode reclamar. Isso é próprio de nós. Mas estou lhe dizendo que o Espírito Santo está lhe ajudando, lhe capacitando para dar uma oportunidade aos seus dias e saber viver cada dia e declarar: este é o dia que fez o Senhor. Amém? Eu não quero provocar os sentimentos de vocês, mas quantos lembram dele? Dele quem, pastor Gilmar? Do querido pastor Senna. Ah, quem lembra? Quem lembra dele? Tantos lembramos dele, como lembramos dos dias, das horas, daquele dia que nós velamos o seu corpo aqui. Tem uns que não sabem de duas coisas. Primeira, eu estava com o bilhete de passagem para embarcar para Portugal. Na quinta-feira, fui até o aeroporto Santa Genoveva. E o Espírito do Senhor me disse: volta. Eu disse: não posso. Pastor está me esperando em Portugal. Volta. Não, isso é da minha mente. Porque eu estou muito apegado à igreja. Estou preocupado que não vou estar o domingo. Não, não, não. Ainda paguei estacionamento. Irmão, quando a gente duvida, termina gastando. Perdi mais de R$2. Volta. Aí veio as lágrimas. Quando vem a lágrima, já quebrou tudo. Volta! Comecei a chorar, então tá bom, Senhor. Voltei, sem entender tudo. Cheguei em casa, fiquei no silêncio. Meu Deus, não tenho coragem de ligar para Portugal. Não tenho coragem, não tenho coragem. Vai dar 7 da manhã, eles vão pelo aeroporto me esperar. Meu Deus, calado, arrasado. Sou um irresponsável. Isso não é coisa que o homem de Deus faça. Isso não se justifica. E o Senhor dizia: fica calado. Queria pegar no telefone, não tinha coragem. Não ligue agora, aquela voz íntima, deixa para depois. Cadê a coragem para ligar? Quando foi mais tarde, eu pensei assim: quer saber de uma coisa? Já que eu não fui para Portugal, vou viajar para o Rio de Janeiro, vou adiantar minha reunião com o missionário R.R. Soares para a gente tratar do que estamos tratando. Irmão, quando a gente duvida, termina perdendo dinheiro. Lembra? Aciona a agência, pega a passagem. Peguei o último voo da Gol. Atrasou, saiu aí quase 30h. Quando eu desembarco no Rio de Janeiro, 2 da manhã, que liga o celular, o meu Kemuel chama, ainda estava dentro da aeronave. Ai, pelo amor de Deus, estou ligando desde as 11. Que foi, meu filho? Pastor Senna acabou de morrer. Aí eu levantei as mãos dentro da aeronave. Saiu aquele peso das minhas costas. Ai, Deus, entendi tudo. Por isso que não era para ir para Portugal. Tinha que estar aqui. Voltei. Muitos não sabiam disso. E a maioria não sabe de outra coisa. A irmã Maria chorou tanto. Quem não choraria? A esposa do pastor Senna chorou. Poucos dias depois, ela estava ao lado da irmã Raimundinha, minha esposa, e disse assim: irmã Raimundinha, eu queria encontrar o Senna. Um dia com esse jeitinho dela aí, engraçadinho. Disse assim: para que, Maria? Só para dizer para ele como ele foi honrado, como foi a cerimônia dele. Ai, mas eu estou alegre, como eu fui honrada. Eu queria que eu encontrasse o Senna para dizer como ele foi honrado. Mudou o dia. Aí a Raimundinha, que não deixa para depois, a senhora quer entrar lá agora para contar para ele? Ela diz: não, agora não. Este é o dia que fez o Senhor. Hoje chorarei, mas amanhã, quando vocês me virem ressuscitados e andar comigo, Cristo ressuscitado, vocês vos alegrarão e ninguém roubará a vossa alegria. Vamos dar nossas mãos. Vamos dar nossas mãos. Nós ainda vamos saber como é que a gente tira proveito do dia da angústia. Como é que a gente tira proveito do dia do medo? Como é que a gente tira proveito do dia da ansiedade, pastor? Terça-feira continua. Levante a mão do seu irmão. Aleluia. Aleluia. Aleluia. Aleluia. Aleluia. Aleluia. Aleluia. Pastor José Ribeiro, enquanto o povo de Deus ora, um homem muito ocupado, muito mesmo, mas que foi autor de mais de 50 livros, um dia perguntaram para ele: como o senhor, um homem tão ocupado, conseguiu escrever tantos livros? Ele respondeu e disse: nunca escrevi nenhum livro. Aí a pessoa se assustou e disse: como não? Escrevi uma folha por dia. Aleluia. Aleluia. Aleluia. Jerebeta Narabahas. Xarabaganda Rabagahas. A gente vai morrendo é porque nós queremos o que nós sonhamos, nós queremos tudo no mesmo dia. As três casas que nós queremos construir, nós queremos no mesmo dia. Os carros que nós queremos ter, queremos no mesmo dia. Os 10 ternos que nós queremos, queremos no mesmo dia. Queremos tudo no mesmo dia. E o Senhor está dizendo: calma, José. Calma, Maria. Calma, Gilmar. Basta o mal de cada dia. Aleluia. Só para você concordar com o Pai, diga assim: Pai nosso que está nos céus, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Diga para o seu irmão: Jesus ensinou o pão nosso de cada dia. Se ele deu o de hoje, ele vai dar o de amanhã. O pão nosso de cada dia. O pão nosso de cada dia. Ore por nós. Nosso Deus e nosso Pai amado e querido, graças nós te rendemos, meu Senhor, pelo teu Espírito, que nunca sonegou à igreja este pão de cada dia, meu Pai, a tua palavra viva, a tua palavra santa, inspirada e ungida pelo mesmo para a alimentação espiritual da nossa alma. Meu Senhor, abençoa o teu povo, tua igreja querida. Manifesta a tua bênção e que cada um possa partir daqui levando consigo os molhos, as bênçãos que o Senhor tem prometido. Amado Pai, fica conosco em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus.